fazer. Decepcionei, falei demais. Cumprimos sim papel de paz, papel de embrulho dos seus ideais. A avalanche de opiniões busca equilíbrio nas suas ações, pra que você nunca passe tudo que um dia eu passei. Que você quer com essa fé que mal mantém em pé? Sabota, põe em marcha ré, abraça o jacaré. As pernas não andam, braços fortes com a mão aponta o dedo pros outros, sou louco, deselegância, sou louco. Dorme mais que a cama, come bem, bem mais que todos. Em casa um leão, na rua um gatinho. Barraco, confusão, tensão com os mano, pianinho. Muda o humor num piscar, da água pro vinho. Boto fé, que é questão, missão de trocar a ideia. É raro quem não ama seu coroa, sua véia. Mas de que vale presentes de Natal e aniversário? Palavras lindas no cartão pregado no armário. Se no dia a dia é zica, xinga, grita, complica. Quando sai um alívio, sem diálogo, convívio. Provas amassadas, espalhadas pelo quarto. Advertências, bilhetes da escola relatando fatos. Fim de semana, pai, me presta a grana. Vou sair pra curtir, não tenho no bolso uma Ana. E aquele trampo do Lava Jato, ah, pai, não rola. E vender água no sinal, ô pai, sai fora. Nunca diga que não avisei. Decepcionei, falei demais. Cumprimos sim papel de paz, papel de embrulho dos seus ideais. A avalanche de opiniões busca equilíbrio nas suas ações, pra que você nunca passe tudo que um dia eu passei. Pra entrar nos trilhos, pais e filhos, conclusão. Familiares são passageiros do mesmo vagão. Crescendo juntos como plantas crescem no jardim. Diz pra mim, diz pra si, disse, me disse, estourou, estopim. É o fim, sim, tipo de passeio, melhor pra mim. Dedão no chão pra tu, moca assim pra mim. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Num pão com gergelim, colesterol ruim. Piada no bolinho, naquele deixou bolinho. Eu sei, a gru é nós, passa batido ninguém. Criação vem de berço, má criação também. Gandhi foi neném, Hitler também. Tá bom, tô exagerando, né? Então faz compra, faz café, lava louça, passa roupa. Fica acordado olhando toda hora até as quatro da madruga. Cê sabia, cria úlcera, cria ruga. Mas tá bom, é a idade, a vaidade. A puberdade, dorme tarde, sai tarde, chega tarde. O dia só tem tarde, um dia será tarde. A terra não é Marte, a conta que chega todo mês é barata comparada ao que a vida vai cobrar de vocês. Mas quer saber? No final das contas, passa no cartão, divide em várias prestações. Só um aviso, juro é alto, e alimenta o bolso dos vilões. E alimenta o bolso dos vilões. Nunca diga que não avisei. Decepcionei, falei demais. Cumprimos sim papel de paz, papel de embrulho dos seus ideais. A avalanche de opiniões busca equilíbrio nas suas ações, pra que você nunca passe tudo que um dia eu passei.